Sobre a questão da unidade de conservação, esse vídeo que a gente acabou de ver é um vídeo produzido pelo Estado do Paraná. O Instituto Ambiental do Paraná é o órgão ambiental do Paraná. E o que eles relatam, em geral, sobre as unidades de conservação vale tanto para as unidades federais quanto para as municipais. Então, só a gente ter essa noção de que unidade de conservação é um instrumento de proteção da natureza, principalmente florestal, não somente, e que se aplica nesses três níveis, federal, estadual e municipal. Naturalmente que as unidades federais e as estaduais tendem a ter uma estrutura um pouco melhor. Se a gente for olhar nas cidades, mesmo cidades do sul do país, que tendem a ter uma infraestrutura até melhor, como é o caso de Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá e assim por diante, nós temos poucos parques municipais cuidados. Às vezes o município cria o parque por um decreto, uma lei, alguma coisa assim. Mas se a gente faz a visita, a gente vê que eles estão precários. Quem foi a última vez aqui no nosso jardim zoológico? Quem esteve lá recentemente? É perigoso entrar, né? É, tanto para nós quanto para os animais que lá ficarem, né? Qual é o problema? Isso não é prioridade. Como os governos não têm muito dinheiro, isso nunca é uma prioridade. Então, você faz o mínimo do mínimo quando não tem outro jeito. E toda a unidade, todo o parque acaba sendo prejudicado. Nós vimos pelos exercícios que as unidades de conservação são, vamos dizer assim, criadas e reguladas no Brasil por meio de uma lei federal que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o famoso SNUC. Isso foi uma iniciativa aí de 2000, no ano de 2000, na verdade a lei demora um tempo para ficar pronta, mas o grande objetivo para nós entendermos dessa lei foi sistematizar a proteção dessas unidades. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos essas unidades soltas, nós tínhamos jardins botânicos, tem o famoso do Rio de Janeiro, que já é antigo, zoológicos, alguns parques, hortos florestais, que costumam ser espécies de berçários para plantas, mas eles não tinham uma lógica, uma coerência. Sabia-se que eram áreas para preservar a natureza, mas isso não estava sistematizado, catalogado, classificado. Então, o que a lei do SNUC, das Unidades de Conservação da Natureza, fez, a partir de 2000, foi fazer esse ajuste. Nós precisamos fazer a compreensão da matéria com relação à hotelaria. Então, assim, nós não vamos ser especialistas em unidades de conservação, nós precisamos entender o que das unidades de conservação se relaciona com a hotelaria e que nos interessa saber. Eu vou lhes passar rapidamente uma noção geral da estrutura do SNUC, para depois a gente começar a discutir e conversar a respeito das questões da hotelaria. Tá? Em primeiro lugar, o que a lei fez foi criar duas categorias principais: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Como os nomes já indicam, nós vamos chamar aquela de proteção integral quando nós não podemos fazer o uso direto dos recursos, só indiretamente. Proteção integral é proteger tudo, não deixar passar nada. E como nós estamos falando de áreas que querem ser, vamos dizer assim, um estoque, uma representação para o futuro, nós precisamos muitas vezes impedir, inclusive, o acesso do ser humano nessas áreas. As estações ecológicas, como o vídeo mostrou, outras áreas relacionadas a reservas da biosfera, ou reservas biológicas, os refúgios silvestres, entre outros, têm essa característica. Mas talvez a estação ecológica é uma das principais nesse sentido. As unidades de uso sustentável, como o nome diz, uso, quer dizer que podem ser utilizadas, inclusive num uso mais direto. Só que como ele tem que ser sustentável, isso significa que a primeira lógica de proteção tem que ser mantida. Você tem uma prioridade número um, nós temos que conservar a área. Se conservar a área for admitido com uma outra atividade, a gente realiza. Então, os parques, por exemplo, permitem visitação pública, trilhas, alguns esportes naturais e coisas desse tipo. Então, o que a segunda categoria faz é dizer, nós temos algumas áreas também fechadas, protegidas, mas que admitem algum tipo de relação e de uso. E outras que vão ser mais fechadas e que somente de uso indireto. Essas duas categorias são importantes, porque se um hotel estiver próximo ou se relacionar de várias maneiras que a gente vai conversar daqui a pouco com uma unidade de conservação, é importante saber qual é a categoria dela. Porque se ela for de proteção integral, nós sabemos que o hotel praticamente nada poderá fazer com relação à área. Agora, se for de uso sustentável, que é onde normalmente existe uma relação maior com os hotéis, aí sim a gente vê que existe uma lógica. Depois, como eu havia comentado para vocês, a lei vai trazendo cada uma das unidades de conservação. São mais de 10, né? Eu não me recordo agora se são 11, 15, não me recordo o número. São 11, né? E eu pedi no exercício online para que vocês fizessem uma leitura das definições para fazer as associações. O objetivo era esse, que levasse vocês a fazer uma análise e compreensão pelo menos uma vez sobre isso. Até porque não nos cabe aqui ficar aprofundando cada uma delas. Né? Não é o nosso objetivo. Mas pelo menos vocês já sabem onde encontrar. Então, se vocês tiverem uma pesquisa, uma necessidade de resolver algum problema que diga respeito a uma estação ecológica, então vocês têm uma noção de por onde começar a busca. Como a gente vê, essas primeiras dizem respeito às de proteção integral. E basicamente elas têm toda a mesma lógica. Pesquisa científica desde que autorizada e um uso bastante limitado. Além disso, todas as 11, com exceção de uma, então na verdade 10 delas, são públicas, são propriedade do Estado. União, estados mesmo ou municípios. Por serem públicas, isso significa que elas não pertencem a um único empreendedor, empresário ou coisa do gênero, mas a toda a coletividade. E elas são mantidas, cuidadas por algum departamento, seja o IAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, no âmbito federal. A única exceção de não ser pública é a RPPN, que a gente também viu um exemplo no vídeo. RPPN significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. Como o nome indica, particular é de alguém. Uma pessoa que seja dona de uma área, notadamente rural, uma área que tenha bastante mata, e que atendendo aqui aos objetivos previstos na lei de preservação dessa área, ele vai num órgão ambiental e consegue esse reconhecimento. Pode ser uma RPPN federal ou pode ser uma RPPN estadual, como é o mais comum. O que vai caracterizar a RPPN, por ser particular? Que apesar de existir um dono, e vejam, pode ser um hotel, o dono não pode fazer o uso total da área, porque ele também tem um monte de restrições. É como se fosse um parque, uma unidade pública, só que ele é privado. O que significa que, como ele também tem um uso sustentável, o hotel pode desenvolver atividades turísticas, trilhas, sistemas de educação ambiental, algumas atividades recreativas, de lazer, usando a área, mas garantindo que ela mantém sua proteção. É quase como se fosse uma renúncia pessoal, né? O proprietário diz, continua sendo meu, eu continuo mantendo, mas eu não decido mais tudo o que eu posso fazer com a área, eu abro mão. Vantagens para se fazer uma coisa dessa? Bom, a principal vantagem é atender um objetivo do dono, é uma questão muito mais de valor. É uma pessoa, é uma empresa que deseja preservar aquilo, tem, por alguma razão, uma consciência ecológica maior, quer colocar dinheiro nisso e isso é uma prioridade. Então, eu acho que essa é a principal recompensa, porque as demais são muito pequenas. Ele não vai pagar imposto sobre a área, mas vamos dizer assim, isso é o mínimo, né? Porque se ele também não vai mais fazer o uso tão direto, ele não vai pagar esse imposto. Ele pode ter algumas outras vantagens de acesso a programas e projetos do governo público para melhorar essa área, eventualmente facilitar também acesso a outros projetos, porque ele mantém a RPPN, mas eu acho que em síntese mesmo é diminuir os seus custos com a área. E ele também pode explorar uma parte da RPPN para reservas legais, que a gente viu na última aula. Quer dizer, se você que tiver várias reservas legais de imóveis juntas, um condomínio, juntas no mesmo local, é possível que os proprietários ou o proprietário principal criem uma RPPN. Então, uma RPPN também serve indiretamente para você regularizar as reservas legais dos imóveis. Tá? A reserva biológica, as demais, elas dizem muito respeito à ideia de um objetivo mais específico. Então, se vocês olharem sempre o que a gente chama de caput, né, a parte principal de cada artigo, ele traz uma definição básica, que a gente consegue identificar a diferença entre elas. Então vamos tentar fazer um raciocínio aqui, ó. Estação ecológica e reserva biológica. Qual é a principal diferença entre as duas? A estação ecológica tem o objetivo de preservação da natureza, realização de pesquisas científicas. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação das áreas, etc., etc. Então, vejam, elas são muito próximas, só que a reserva biológica tem uma relação mais direta com uma área natural intocada, uma área que represente ao máximo a natureza virgem, silvestre, exótica, não alterada. E também a ideia de proteção da biota, ou seja, do conjunto de seres vivos de uma área. A estação ecológica é mais genérica. É uma grande área da natureza que a gente quer preservar e notadamente ligada à noção de pesquisa científica. Todas as demais permitem a pesquisa científica. Aliás, elas dependem disso, né? Porque você precisa de um estudo permanente das áreas para entender como elas funcionam. Só que no primeiro caso, na estação ecológica, essa é uma das grandes características. A gente cria uma estação ecológica para servir exatamente para as pesquisas. Isso pode ser ligado a cursos técnicos na área, a objetivos mais específicos, por exemplo, de farmácia, para você pesquisar a flora, pessoal que estuda a área dos animais, veterinária, assim por diante, você pode ter ali uma capacidade de fazer isso. O Parque Nacional é um dos que mais nos interessa. Por quê? Porque ele é um que é muito comum, mais comum do que os demais, e porque ele permite, dentre as suas características, dentre as suas atividades, a educação e interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Mesmo estando na categoria de proteção integral, porque esse tipo de uso ainda não é considerado o uso sustentável, porque você não está fazendo um uso direto, é tudo indireto. É contemplação da paisagem, coisas do tipo. Nós temos aqui o Parque Nacional do Iguaçu, que é uma grande área, a gente sabe de toda a representação que ele tem para o Brasil, é sem dúvida a unidade mais visitada, é a que gera inclusive mais recursos financeiros. Nós temos, acho que, uma das maiores, se não a maior visitação de estrangeiros no país, e assim por diante, coisas que vocês já devem saber e que eu acho que amanhã, no evento do turismo aqui, vai ser ressaltado novamente características da cidade e do Parque Nacional. Inclusive, por essa questão dele ser o maior arrecadador, está havendo hoje uma discussão sobre quem deve ficar com esse dinheiro e quem é o titular. Está havendo aí um início de uma conversa sobre a possibilidade de que essa área seja, na verdade, do Estado do Paraná e que ela não seja da União, não seja federal. Isso em virtude da forma como foi criada a área, quem comprou a área, então é uma discussão que talvez possa surtir algum efeito aí mais para frente. E curiosamente que a discussão começou no Brasil e lá na Argentina surgiu a mesma discussão. O governador da província está dizendo que é da província, que também não é da União. Então começando a fazer esses debates. Mas o que nos interessa quando a gente diz que ele é de proteção integral, mas admite interpretação e turismo ecológico? Que essas atividades devem ser de uso indireto. Portanto, imaginarmos um hotel dentro de um parque não é algo comum, não seria algo correto. Porque o hotel tende a fazer um uso direto, principalmente porque você está colocando uma unidade física, material, né? Você está colocando o prédio de um hotel dentro da unidade. Uma coisa é você pegar um grupo de turistas ou até de hóspedes e fazer uma visita à área. Óbvio que você vai precisar de uma área de apoio, como a gente tem lá, né? Área de visitação, administrativa, banheiro, uma loja, alguma coisa. Mas se você tem um hotel dentro desse parque, a pergunta é a seguinte: por que não pode ter nos outros? O que impediria de a gente colocar um hotel dentro de cada parque do Brasil? A princípio, não tem uma proibição absoluta, nunca vai se ter um hotel dentro dos parques. Mas pela lógica que nós temos hoje, isso tende a gerar um uso direto prejudicial para a preservação da área. No caso aqui, como o hotel é mais antigo, é de uma época que não tinha todas essas restrições, aquela história, né? Já passou, aconteceu. Ele acaba permanecendo porque o impacto de retirar a construção seria igual ou até maior do que mantê-la. E uma vez que ela já está lá, é tentar fazer a limonada com o limão. Vamos tirar proveito para a própria unidade de conservação. Tanto é que você tem uma licitação do hotel, isso reverte em dinheiro para o próprio parque, sem contar que é um atrativo, principalmente para turistas de maior poder aquisitivo, até porque ficar naquele hotel tem que ser alguém que tem um poder aquisitivo alto. Alguém sabe quanto está uma diária lá ou não? Vocês têm alguma noção? Alguém no Parque Nacional, lá o hotel das Cataratas? Quanto é que está uma diária lá hoje? Por aí, né? Quer dizer, a gente vê que é um hotel que não é um... E vejam, 630 a própria diária, mas eu imagino que devem ter vários outros serviços para você estar lá, de transporte. Lá, por exemplo, R$10. Pois é, e até porque... ou então beba das cataratas, eles vão dizer, né? Tem muita água aqui, mas se quiser essa água, são R$10, né? Então, o que é interessante notar, portanto, é que o hotel, só para a gente ficar, porque de repente pode sair daqui com uma noção de que como em Foz do Iguaçu temos um parque nacional tão importante, tem um hotel lá dentro, que isso é algo relativamente comum, mas não é. Talvez isso até se transforme no futuro, se cria algum programa de uso mais sustentável, mas a lógica não é essa. Tá? Outra coisa lá, sempre a gente vai ver isso, né? O Parque Nacional é de posse de domínios públicos, foi aquilo que eu já falei, todos eles são. Somente a RPPN que não é. Outra coisa importante, a visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. Você tinha uma pergunta? Não? Ah, então ele tem uma pergunta. RPPN é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. É um tipo de unidade de conservação dentro das 11 que é particular. Eu já vou chegar no artigo dela. É que, como eu falei, das 11 ela é a única que é particular, que tem um dono, que não é pública, né? Mas quando ele fala de plano de manejo da unidade, isso aqui também é importante, porque é a ideia de que toda unidade tem que ter uma espécie de documento que diga como ela funciona, né? O seu zoneamento, que áreas vão ter acesso público, quais não terão, áreas que estão correndo risco e precisam ser preservadas. Então, é toda a lógica de criar as áreas de uso dentro da unidade de conservação de acordo com a sua finalidade. E toda unidade de conservação deve ter um plano de manejo. Portanto, sempre que um hotel, de uma maneira direta ou indireta, como daqui a pouco a gente vai destacar, se relacionar com uma unidade de conservação, esse é um documento que, para quem trabalha com a gestão ambiental, é importante ter a informação, o conhecimento. Olha, eu preciso ter acesso ao plano de manejo desse parque, porque nele vão estar as regras do que pode ou não pode ser feito e de que maneira o hotel, no nosso exemplo, tem que se posicionar. Uma outra coisa só de curiosidade para vocês é que, como eles são todos de unidades de propriedade pública, com exceção da RPPN, existem sempre processos de desapropriação das áreas, que eu acho que é o caso que você tinha comentado numa das aulas, não é? Ou seja, como o Estado é o dono e essas áreas nem sempre eram públicas, aliás, na maior parte das vezes elas eram de alguém, o Estado tem que comprar essa área. E ele faz isso pelo que se chama de desapropriação. Na verdade, você está tirando de alguém, você está tirando a propriedade, você está desapropriando. E ele faz isso mediante um pagamento em dinheiro e é uma confusão porque eles querem pagar menos do que vale ou, o que é pior, pagam muito mais do que vale porque alguém está levando alguma coisa, né? Então, essa história sempre não acaba muito bem, sempre tem alguma coisa por detrás. Mas o fato é que, formalmente, na desapropriação, o Estado compra essa área dos particulares e acabam ficando sempre alguns resquícios de problemas. Então, é muito comum a gente ver o que eles chamam de problemas de... Como é que fala? Me falhou o termo agora. Depois eu lembro. Que é exatamente a necessidade de você fazer o ajuste com as pessoas que ainda vivem nas áreas e que não foram corretamente indenizadas. É a regularização fundiária. A gente vê muito esse termo, às vezes, assim, ó, a falta de regularização fundiária do Parque Nacional. Na prática, são pessoas que estavam morando já no local, fazendeiros, pequenos agricultores, foi criado o parque em algum momento, não precisa ser o Parque Nacional, mas qualquer parque, e ele não recebeu o dinheiro dele ainda, ou não foi justo, porque o Estado às vezes não tem o dinheiro, então eles continuam morando lá. Então isso é um problemão às vezes para a gente fazer a adequação dessas áreas, né? Até aqui alguma pergunta? Do que eu já falei? Não? Olha, monumento natural é a parte cênica, né? Como a ideia de monumento sempre nos dá uma noção de algo belo, bonito, importante, né? Depois a gente tem o refúgio da vida silvestre. Como o nome está dizendo, se refugiar é fugir, né? É se proteger. Nós temos aqui um refúgio da Itaipu, não é? Por que que é um refúgio? Porque na construção do lago, os animais da região tiveram que se esconder em algum lugar, por causa do fato de que o lago estava subindo, a água foi inundando os seus habitats. É, teve até aquela operação, como é que chamou? Aquela operação de resgate dos animais, vocês lembram disso? Eu não sei se é a Anhanguera. É, não é a Anhanguera, é um nome parecido com isso, é um nome indígena. E qualquer material promocional principal da Itaipu costuma mostrar aquelas cenas do pessoal em barcos, pegando macacos, bicho preguiça, em alguns casos até animais maiores, em árvores, quando o lago subiu, porque ele subiu muito rápido até. E hoje, se a gente vai ali no refúgio da vida silvestre, nós estamos numa unidade de conservação que tem esse objetivo, proteger os ambientes naturais que asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Ou seja, tem que ser animais e espécies locais. Ali não é um jardim zoológico para você ter um leão. Se vocês forem lá, alguém já visitou ali o refúgio? Vamos fazer o contrário. Quem ainda não foi no refúgio da vida silvestre da Itaipu? A grande maioria, então. Vale a pena vocês irem lá, mas não é para dar pipoca aos macacos, né? É, eu acho que num sábado deve estar aberto, domingo, vale a pena fazer esse circuito para conhecer. É, vocês vão ver lá que existem vários animais, é uma estrutura muito bem feita, inclusive muito bem mantida, até porque tem os recursos da Itaipu por detrás, né? E todos os animais que ali estão são animais que viviam nessa região, e esse é o objetivo dessa unidade. Então, eles tomam todo o cuidado para manter o habitat desses animais também, o que não é muito fácil, porque a grande parte do habitat deles já se foi, né? É, talvez o Parque Nacional seja uma das grandes parcerias que eles podem ter para isso. Que mais? Área de proteção ambiental, é a famosa APA, que às vezes a gente pode confundir com APP. A APA é uma área normalmente grande, né? Como está dizendo ali, ó, geralmente extensa. Extensa quer dizer que às vezes pega mais de um município, pega um município. Então é uma área bem grande, com um certo grau de ocupação humana. Então você não vai ter metrópoles ali, grandes cidades, mas você pode ter pequenas vilas, pequenas cidades, inclusive dentro de uma APA. Com alguns atributos, com algumas características biológicas, não biológicas, estéticas, culturais, que sejam importantes para a qualidade de vida ou bem-estar das populações e com o objetivo de preservar a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação. Ou seja, nós vamos continuar ocupando essas áreas, mas como elas são ecologicamente importantes, a gente cria essa APA para ir colocando um limite, um controle. Na prática, gente, isso aqui já poderia ser alcançado com outros instrumentos, como plano diretor de um município, zoneamento econômico ecológico, só que com essa unidade de conservação, conseguiu-se um instrumento mais rápido, mais fácil. Um exemplo que nós temos no Paraná é aqui a da Ilha Grande, foi criada ali a APA de Ilha Grande. Por quê? Nós temos no próprio Rio Paraná uma grande ilha, por isso que é chamada Ilha Grande, que tem vários atributos ecológicos que merecem proteção. Lá, inclusive, tem um parque estadual Ilha Grande. Para preservar esse parque e essa área, se notou que com o crescimento de Guaíra, tem outras cidades lá próximas, não vou lembrar de todas, são pequenas ali. Na região de Guaíra, nós vamos dizer, se aquilo começar a crescer muito, e crescer não quer dizer que a cidade cresça do ponto de vista urbano, mas criação de gado, mecanização da lavoura, você começa a acabar colocando uma pressão e um impacto muito grande naquelas áreas. Então, foi criada uma APA, que tem um conselho com 4 municípios, salvo engano, dentro deles Guaíra, que diz o seguinte: nessa área nós vamos tomar alguns cuidados. Um deles, por exemplo, é a proibição da criação de gado dentro da ilha e nas regiões próximas. Até porque, para criar o gado, eles estavam numa época em que isso aconteceu, eu me recordo de alguns detalhes que foram comentados em alguns eventos, eles estavam trazendo algumas gramas especiais para o gado comer, inclusive uma delas que era africana, porque era mais fácil de plantar e um bom poder nutritivo para o gado. Só que acontecia, ela dominava todo o campo, não deixava o resto da vegetação crescer. Então, eles começaram a tomar vários cuidados nesse sentido para proteger uma determinada área. Então, esse é um grande objetivo de uma APA, uma área de proteção ambiental, e que a gente pode imaginar até acontecendo na nossa região. Porque a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, a gente tem logo para cima esse Parque Estadual de Ilha Grande, Depois nós podemos ter pequenos parques municipais, alguns estaduais mais próximos, indo para a região de Cascavel, e a gente teoricamente poderia pegar toda essa região e criar ali uma APA, a APA do Iguaçu. Pode ter cidade? Pode crescer na cidade? Pode. Só que controlado. A gente vai impor alguns limites. Tá? Área de relevante interesse ecológico, é o que o nome está dizendo. Ela tem alguma importância, alguma coisa que destaca ela. E por isso ela pode ser criada. A característica dela é que ela é de pequena extensão, com pouco ou nenhuma ocupação humana. Floresta nacional, que também pode ser floresta estadual ou floresta municipal. O que destaca nela é a cobertura florestal de espécies nativas, é uma floresta. É interessante que praticamente todas as unidades de conservação cuidam de florestas também. Só que elas têm uma abordagem maior, não é a floresta sozinha, são todos os animais, todos os outros tipos, às vezes, de espécies vegetais, a própria água, rios, insetos, tudo que envolve a área. A floresta não, ela já é mais específica para essa área e ela admite o uso múltiplo sustentável. Quer dizer que nós admitimos que numa floresta protegida se possa retirar árvores, troncos, para se utilizar madeira e tudo mais, só que ela é sustentável. Então tem que ter um controle que o plano de manejo vai indicar sobre o uso dessa área. Reserva extrativista. Não sei se vocês perceberam, a gente já entrou nas categorias de uso sustentável, né? Já estão permitindo tirar as coisas de dentro dela, como é o caso da floresta. A reserva extrativista, como o nome diz, é uma área que é utilizada por populações que extraem recursos. Então, os seringueiros, aquele pessoal que extrai sementes, outros tipos de plantas, enfim, o pessoal que colhe determinado recurso, extrai determinado recurso, e nós podemos preservá-la como uma unidade de conservação. É uma coisa curiosa, mas significa, nós vamos cuidar da área contra os próprios utilizadores. Aqueles que mais precisam da área, que mais usam a área, costumam ser aqueles que mais destroem. E por quê? Basicamente porque eles querem dinheiro. Ninguém trabalha ou está extraindo o látex, por exemplo, porque nasceu com essa missão de vida. Ele faz isso porque é uma finalidade econômica. Na região dele, é o que ele aprendeu a fazer, é o que ele pode fazer, onde ele sobrevive. E acaba acontecendo que, com o nosso nível de industrialização e de exigência, cada vez mais se quer látex. Então, essas pessoas começam cada vez mais a extrair mais, daqui a pouco elas estão matando tudo. Acabando com as seringueiras, acabando com o que existe na região. Então, a unidade vem para colocar também um controle, um certo limite. Reserva de fauna são para os animais. A reserva de desenvolvimento sustentável, como o nome diz, é uma questão muito mais genérica. Então, é tudo que possa se fazer para preservar uma determinada área que seja importante do ponto de vista ambiental, e a RPPN que eu havia falado. Então, só antes de entrar nessa última, que é a RPPN, vocês perceberam que se a gente for muito rigoroso nas definições, as unidades são muito parecidas. Em alguns momentos, até para a gente se confundir. Porque, na prática, todas elas querem preservar uma unidade, uma área, com o menor impacto possível à natureza. Em alguns casos, quando ela é de proteção integral, nessa categoria, sem quase nenhum acesso, ou muito pouco, ou de uso direto, sustentável, que você possa extrair alguma coisa, possa utilizar, ocupar a área, mas com cuidados. Talvez as que mais se destacam aqui sejam a APA, porque é muito grande e porque permite até cidades dentro dela, a RPPN, porque é particular. E as duas categorias básicas, estou fazendo uma coisa didática, que são aquelas que permitem um uso muito indireto, quase intocáveis, e aquelas que permitem algum uso mais direto. Então, é uma forma da gente tentar diferenciá-las. Depois, só se a gente for analisar caso a caso. Então, tem que pegar a estação ecológica X, comparativamente com esse monumento, ou essa monumento ou refúgio silvestre, ou alguma outra unidade de conservação, para ver quais foram as justificativas para criar uma e não criar outra. E os estudos técnicos que podem dizer uma coisa ou outra. Então, nós não precisamos ter esse rigor hoje de todas as classificações, porque não é a nossa área, nós estamos falando de hotelaria. O que nos interessa muito mais é saber que existe esse universo rico, não nos sentirmos totalmente perdidos quando ouvimos falar nomes diferentes. Bom, isso eu não sei, né? Não sei se isso é uma unidade de conservação, não. Eu sei porque esse nome eu sei que é uma unidade. Não sei muito bem quais as delimitações, mas como eu lhes falei, vocês têm onde buscar a definição. Buscar essa informação. E principalmente entender que nós estamos falando de um espaço territorial especialmente protegido, ou seja, uma área que tem uma proteção especial, maior do que as outras áreas que já são protegidas. E que nós temos que ter bastante cuidado, então, se nós formos ter uma relação com ela direta ou indireta. Então, antes de eu entrar diretamente nas questões da hotelaria, a última que nos resta ver é a RPPN, que é muito importante porque os hotéis podem ser donos de uma RPPN. O empresário dono de um hotel pode criar uma RPPN. Ela é uma área privada, gravada com perpetuidade. O que quer dizer esse gravada com perpetuidade? Registrada, mantida. Quer dizer, essa ideia de registro é de você gravar alguma coisa, né? De algo que você não altera mais, porque é perpétuo. Tem o objetivo de conservar a diversidade biológica. Então, é uma coisa bem ampla, bem genérica, mas bem clara. Eu preciso garantir que todos os seres vivos que existam naquele local sejam preservados. Então, não vou preservar só a floresta, só os rios, é tudo. Tá? O gravame, quer dizer, esse registro, essa obrigação de que trata esse artigo, consta de um termo de compromisso que é assinado perante um órgão ambiental. Este órgão verifica se há um interesse público e aí escreve isso no registro público de imóveis. Então, aquela propriedade toda tem na matrícula dela de imóveis registrado que ela é uma RPPN e que ninguém pode fazer mais nada dentro dela que seja insustentável. E aí aqui, ó, só pode ser permitida dentro da RPPN, tem um regulamento próprio conforme cada uma, pesquisa científica, visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, visitação, então não é hospedagem lá dentro, né? E só, né? Eu cortei o resto. Ou seja, ela basicamente é igual a qualquer outro parque, unidade de conservação, só que será privada. Dúvidas e perguntas até aqui? Tudo certo? Bom, aqui a proteção constitucional é só para lembrar para vocês, né, lá, espaços territoriais especialmente protegidos, só para mostrar que a gente já viu isso daqui. Dentre aqueles 5 conceitos fundamentais, função ecológica, processos ecológicos essenciais, lembram-se disso? Um deles era espaços territoriais especialmente protegidos, e que inclusive eu havia pedido para vocês darem, acho que 2 exemplos na prova, né? Aqui a gente viu 11, são 11 categorias de unidade de conservação. Além dessas 11, também são exemplos de espaços territoriais a reserva legal, que a gente viu na aula anterior, a área de proteção, a área de preservação permanente, nas margens dos rios também, tá? Então, é só para a gente não perder a lógica desse raciocínio também. Eu acho que era isso daqui que era a parte geral. Bom, dito isso, se quiser até a gente pode, acho que acender a luz ali, por favor. Eu coloquei aqui no quadro para vocês essas relações básicas aqui, né? A do meio acho que ficou apagada, dá uma olhadinha lá. Acho que ela fica... Aí, obrigado. Então, vejam. Aqui eu estou falando da relação das unidades de conservação com a hotelaria. De que maneira a atividade hoteleira se relaciona com unidades de conservação, que é o que nos interessa, a ponto de a gestão ambiental de um hotel ter que levar em consideração a hotelaria? Pode ser direta ou indireta. A relação de um hotel direta é aquela de um hotel que está dentro da unidade de conservação, por exemplo. É aquele de um hotel que desenvolve atividades que extraem recursos de uma área como essa, ou que ocupa uma área como essa. Então, se estamos dentro de uma APA, você tem uma relação direta com a APA, porque você é um hotel dentro da APA. A APA é aquela área geralmente extensa, que eu falei, por exemplo, de Ilha Grande. Se está dentro do Parque Nacional do Iguaçu, você tem uma relação direta com a unidade. Tem um monte de regras que aquele hotel tem que seguir e cumprir. Não é à toa que eles têm um departamento próprio da gestão ambiental, quer dizer, tem uma série de controles que eles têm que fazer, porque eles são muito exigidos. Muito mais do que qualquer outro hotel. A relação se torna indireta quando o hotel não está dentro, necessitando exatamente, mas ele de alguma forma se relaciona com isso. Vamos imaginar um hotel que esteja no centro de Foz do Iguaçu, numa área de Foz do Iguaçu, e desenvolva dentro do seu pacote alguma atividade de visitação a um parque, seja o Parque Nacional ou qualquer outro. Ele não tem uma relação de uso direto do hotel, do parque, mas indireto. Então, ele também tem algumas regras que ele precisa seguir. Mas nós podemos ir além disso nessa comparação, por quê? Bom, eu coloquei alguns tópicos. Turismo ecológico, talvez é um dos pontos que mais interessa ao hotel com relação à unidade de conservação. Até poucos anos atrás, até mesmo no ano de 2000, quando essa lei surgiu, não se tinha tanta clareza assim da questão do turismo ecológico. Era uma coisa muito em potencial, que hoje a gente já começa a colher mais os frutos e cada vez mais tende a aumentar. Ou seja, pessoas que viajam, e a gente vê que viajam o mundo, para ver um tipo de passarinho. Então, você tem pesquisadores e pessoas que são vidradas em pássaros e que são capazes de viajar para fazer isso. Existem áreas, inclusive, que fazem todo um pacote preparado para isso. No Mato Grosso tem, aqui mesmo na Argentina, na região de Formosa, ali, eles têm toda uma área preparada para isso, são parques, e você tenta atrair esse tipo de visitante. O turismo radical, né, atividades radicais, então, canoagem, escalada, essa das árvores, arborismo, né? Então, você tem vários tipos de turismo. Ou seja, nós estamos dentro da linha de atuação do hotel. O hotel dentro de um turismo, me corrijam se eu estiver equivocado, ele faz parte da estrutura logística de apoio do turismo, não é? Salvo engano, o turismo tem três pilares, não é isso? Que eu me recordo, acho que é transporte, a parte toda de hospedagem e... tem mais uma, não tem? Eu não estou testando vocês, é que eu não lembro mesmo. Eu me recordo que entra essa questão da hospedagem, a questão de transportes e tem mais um pilar da alimentação. Então, não lembro se é. Não sei se está dentro de serviços. Eu lembro que tinham três grandes pilares. De qualquer maneira, se a gente está falando de um tipo de turismo que é ecológico, as unidades de conservação são grandes atrativos. E é interessante, gente. Dá uma aula dessa, vamos imaginar, lá em Maringá, é completamente diferente dar uma aula dessa aqui em Foz, porque é do nosso cotidiano, a gente está acostumado a ouvir, aliás, está tão acostumado a ouvir que a gente até ignora o fato de que o Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação federal, recebe tantos turistas quanto recebe. É notícia recorrente, a gente vê, feriadão bateu recorde, 11 milhões de visitantes, tantos milhões numa única sexta-feira, isso para nós parece ser normal, mas não é. São milhões de pessoas vindo e que grande parte delas precisam se hospedar. Então, vejam que há uma relação, sim, entre essas duas áreas. A estrutura de apoio significa um hotel ser uma estrutura de apoio para manutenção do turismo ecológico em unidades de conservação. Ora, se eu quero montar uma estrutura de uma unidade de conservação que ela seja financeiramente sustentável, que ela tenha condições de se manter, porque o meu objetivo é preservar a natureza, mas para preservar a natureza eu preciso de dinheiro. Eu não posso tirar dinheiro de um hospital, de uma creche, de uma escola para botar no mato. Porque eu não consigo fazer esse raciocínio de prioridades. Eu preciso que a própria unidade de conservação se mantenha, com ingressos, com souvenirs, com serviços, etc. Eu preciso desenvolver turismo ecológico. Com o turismo ecológico eu gero receita, renda, inclusão social, pessoas que vão gerar emprego e assim por diante. O hotel entra no turismo ecológico como entra em qualquer turismo, tá certo? Se vai haver turismo numa área, seja ele de qual natureza for, o hotel entra como uma estrutura de apoio. Então, essa é uma das formas da gente relacionar a unidade de conservação com o hotel. Em alguns casos, o hotel vai estar muito próximo de uma unidade de conservação ou até dentro. Então, no Mato Grosso, tem toda uma área lá de unidade de conservação da área de espeleologia, das cavernas. Então, se você pega aquela área, você vai ter hotéis que vão estar extremamente relacionados com essas áreas. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. A RPPN é um exemplo de relação direta, porque o hotel pode criar a própria unidade de conservação. Qual é a vantagem? É a garantia de uma área que vai ser preservada, protegida. Não é simplesmente um mato, uma área de vegetação, dentro de uma propriedade rural ou da propriedade do hotel. É uma própria unidade de conservação, que se a gente fizer um levantamento no Paraná ou no Brasil, a gente vai ver que já existem milhares delas. E é muito provável, não tive a curiosidade de fazer esse levantamento, quero ver se até em algum momento eu faço, por causa dessa disciplina, quantas dessas RPPNs têm alguma relação com hotéis? Quer dizer, quantos hotéis já fizeram isso? Então, essa é uma das maneiras de um hotel criar a sua própria reserva particular do patrimônio natural e usufruir dela para a sua estrutura. Aí a gente pode pensar, estrategicamente é melhor que o hotel construa sua sede, faça todas as alterações que ele precisa e depois ele cria a RPPN. Porque, infelizmente, se ele faz o inverso, ele pode dificultar a sua própria vida, já que ele vai impor limites para que ele construa dentro da área. Então, a gente tem que ver também essa questão estratégica na gestão ambiental de uma RPPN ligada ao hotel. Tá? Outras duas questões aqui que eu acho que são importantes, eu vou falar da última primeiro e depois da zona de amortecimento, porque eu acho que a gente precisa entender bastante dessa área aqui. O hotel também pode ser um patrocinador ou ele pode adotar uma área. Em termos de gestão ambiental, isso pode ser uma boa política, tanto de marketing, quanto também uma política de relacionamento com a comunidade local, de investimento em responsabilidade social. Ou seja, um determinado hotel da cidade pode utilizar uma parte dos seus recursos que ele gostaria de destinar para a melhoria social da região, da cidade, da comunidade, investindo numa unidade de conservação municipal, por exemplo. Vocês já imaginaram se em algum dia, por hipótese, um daqueles hotéis que estão ali próximos ao terminal rodoviário, tem um hotel principalmente ali que é um pouco maior, eu não lembro o nome dele, maior pelo menos assim em visitação, não digo em tamanho ou importância. Como é que é o nome dele? Luz. Será que é o Luz? Eu não sei. Ele fica... Não na rodoviária, do terminal urbano, ali no centro, na República Argentina. Pode ser o Tarobá. Tem o Mirante. Aqui, enfim, ali tem uns 3 ou 4. Imagina se um desses hotéis, vamos pensar o Tarobá. Ele, de vez em quando, inclusive, faz campanhas, a gente vê que eles tentam fazer uma associação já com a questão verde, né, ecológica. Que ele adote o zoológico da cidade. E comece a ajudar, por exemplo, com placas de trilhas, com a recuperação da área, a melhoria dos habitats dos animais. Vocês podem ter certeza que existirão pessoas que vão se hospedar no hotel em virtude disso, porque sabem que estão ajudando aquela unidade de conservação. Isso pode se tornar, inclusive, um argumento de venda para o hotel. Só que, veja, não é só por isso que ele vai fazer, porque talvez na conta final, principalmente numa fase inicial, não vai ser um bom custo-benefício. Ele vai gastar mais do que ele vai receber diretamente. Mas a adoção de uma área ou patrocínio de melhorias numa área pode ser um projeto por um período. Ele também não precisa ser o adotar ela por todo o tempo, perpetuamente. Mas ele pode criar uma campanha, ele faz uma parceria com o poder público e diz, olha, durante os próximos 4 anos nós vamos fazer uma campanha para tentar arrecadar fundos e melhorar aquela situação. Imagine uma situação ainda maior agora, para a gente pensar grande. Toda essa área que está ali ainda sem ocupação nenhuma, na frente do exército que eu estou falando ali, na frente do próprio bosque, um mega hotel ali junto de um shopping center, sei lá se isso algum dia pode acontecer ali, mas por hipótese. Que este hotel também já seja criado e ele faça a adoção dessa área. Por que ele vai fazer isso? Primeiro, porque ali parece que não é uma área muito segura. Quem vai se hospedar num hotel de luxo, se ele sair na calçada, ele está de frente a uma área que pode ter pessoas que são criminosas ou que ele não se sente seguro. O hóspede vai naturalmente querer circular lá dentro e é assaltado. Então, a gente começa a pensar que se isso começa a acontecer, você prejudica o hotel. Então, já é uma questão de estratégia para o próprio hotel melhorar a sua segurança. Segundo lugar, passa a ser um jardim do hotel. Passa a ser uma área contígua ao hotel. E dependendo de como é feito um contrato, da estratégia que o hotel utiliza, eu não estou falando nem de privatizar a área, né? Do hotel virar o dono e é só ele que usa. Isso acontece até em algumas praias e algumas áreas, né? O hotel vira o dono porque, de alguma maneira, ele protege, né? Protege os seus interesses. Mas a gente sabe que num contrato bem feito, que preserva o interesse público, continue uma visitação aberta, é sim possível que a iniciativa privada tenha um ganho com isso. Ou seja, eu não estou aqui querendo só ficar defendendo hotéis, adotem as áreas, mas considerem isso dentro do seu programa de gestão ambiental. Porque pode ser uma forma de melhorar uma série de requisitos na pontuação da gestão ambiental de um hotel. Isso aqui é uma maneira que nós podemos dizer, tanto indireta ou direta. Indireta, se o hotel fizer a doação de um determinado valor para que o município recupere a área. Ele diretamente não fez nada. É a forma mais fácil, né? É mais ou menos você chegar numa entidade e dizer, ó, tá aqui, eu estou te dando R$1.000 para você melhorar alguma coisa. Outra é você pegar os mesmos R$1.000 e colocar a mão na massa e resolver um determinado problema. Então, essa é a diferença, talvez, entre patrocinar e adotar a área. Na adoção, o hotel assume mais responsabilidades, né? Ele assume, de fato, a gestão, alguma coisa da determinada área. No patrocínio, não. Isso aqui, normalmente, é voluntário. Ou seja, O hotel faz porque ele deseja, porque ele quer. Só que existem casos em que isto, o repasse de dinheiro para uma unidade de conservação, possa ser obrigatório pela lei. E existe basicamente uma única condição em que isso acontece, em obras de grande porte que causam um determinado dano à natureza, e que essa mesma lei que a gente viu prevê que um percentual, eu não lembro se é 3%, eu acho que é isso, 3% do orçamento total da obra devam ser repassados para criação, manutenção ou melhoria de uma unidade de conservação. Exemplo que a gente pode pegar, que já foi do passado, mas se nós fizéssemos hoje, a Itaipu. Então, se vamos criar uma Itaipu, como é um mega projeto, 3% do que foi investido na criação de Itaipu, então vocês vejam que agora 3% passou a ser muita coisa, você vai investir na criação de unidades de conservação. Garanto que o refúgio biológico aqui da Itaipu não gastou nem perto de 3% do que foi a construção. Mas ele é um indicativo da mesma lógica, já que você está criando um dano, você tem que repará-lo, restaurá-lo, arcar com os gastos. Nós temos, inclusive, um princípio que manda fazer isso, né? Que é o princípio do poluidor pagador ou do usuário pagador. Tá certo? Então, esse é o caso de patrocínio. Com relação à zona de amortecimento, que é o último tópico que eu queria passar assim, formalmente para vocês, é algo que eu acabei, acho que não abordando no exercício, então eu estou falando primeiramente agora. E, basicamente, o que é que ele faz? Ele nos trata, ele nos explica a questão de que toda unidade de conservação tem no seu entorno uma área que tem que ser necessariamente preservada ou protegida. É uma área que vai além da própria área em si. Então, você está passando de uma área que vai além da unidade de conservação. Eu vou fazer aqui um exemplo e depois, se a internet nossa funcionar, eu vou tentar mostrar para vocês no mapinho. Deixa eu ver se ele conecta aqui. Então, esperem lá, deixa eu conectar que vale a pena para a gente ter uma visão mais didática. Vamos ver se ele vai ligar. Então, vejam lá, a gente tem aqui, vamos imaginar que nesse desenho nós temos a unidade de conservação. Esses limites que eu demarquei são os limites a partir do qual, se você entrar, você está na proteção máxima da unidade, dependendo da categoria dela. Só que, num raio que varia, mas de todo o seu entorno, nós temos o que se chama de uma zona de amortecimento dos impactos. Antigamente se falava em 10 quilômetros, hoje isso foi reduzido para 3 quilômetros e há divergências se esses 3 quilômetros valem ou se deveria se manter os 10. É uma discussão que não vem ao caso. Mas o que é que significa isso? Vamos imaginar que nós estamos aqui falando dos 3 quilômetros para não ter disputa. Amortecer alguma coisa significa reduzir o impacto, esse é o sentido. A zona de amortecimento, portanto, é uma área que vai reduzindo o impacto para que quando ele chegue na unidade, ele já não seja capaz de provocar um dano. Se nós não tivéssemos essa área, alguns chamam até de uma zona tampão, porque a ideia do tampão é exatamente de proteger o entorno, nós poderíamos hipoteticamente ter uma atividade do lado da unidade que coloca uma pressão direta sobre ela. Por exemplo, uma indústria que provoca muitos ruídos. Se essa indústria se localizar a 3 km da unidade, este ruído que ela provoca ao chegar mais próximo naturalmente foi reduzido, porque ele tem anteparos. A mesma coisa com odores, com efluentes que você possa lançar na água. Você tem uma possibilidade que até chegar na unidade isso vai reduzindo. Também a questão dos animais, entre outros. Um exemplo muito comum são os transgênicos, plantio em área rural próxima à unidade de conservação. Se você faz o plantio do transgênico exatamente aqui ao lado da unidade, um vento pode carregar as sementes e carregá-las lá para dentro. Agora, se você coloca isso mais longe, você também tem uma chance de preservar e proteger. Por que, que eu quis colocar aqui o mapinha? Para que vocês tenham uma noção de um grave problema que acontece aqui em Foz e, na verdade, no resto do Brasil, que é o fato de que todo mundo ignora a zona de amortecimento das unidades de conservação. Não sei se ele ligou. Agora ligou. Diminui uma luz aí da frente, por favor, para a gente ver aqui, ó. Eu estou mostrando aqui para vocês, assim que pegar, o mapa do Google da nossa região. Tá aqui. Vocês conseguem ver ou ainda está muito, tem que apagar uma luz? Dá para ver? Tá. Bom, a gente está então aqui, né? Aqui é Foz do Iguaçu, né? Rio Paraná, Rio Iguaçu, aqui as cataratas. A gente está mais ou menos aqui, né? Na União Oeste, nessa região. A Itaipu, todo o lago de Itaipu, Paraguai e Argentina. O que acontece? Apesar de a gente estar muito acostumado a ver aqui a questão das cataratas do Iguaçu nessa área, o parque é toda essa mancha verde que a gente acompanha aqui, ó, e que pega toda essa parte aqui enorme, né, bem próxima a Capanema desse outro lado. Então, tudo isso daqui é o Parque Nacional do Iguaçu. É bastante grande, se a gente for ver, em termos de vegetação. O que que acontece? Nós temos que medir, então, 3 quilômetros em todo o entorno do parque, para considerarmos a zona de amortecimento. E aqui passa a ser mais interessante para o hotel, porque a chance de você ter hotel nessas áreas é muito grande. E veja, basta existir a unidade de conservação para existir a zona de amortecimento obrigatoriamente. Antigamente, se nós pegássemos os 10 quilômetros, ele dava mais ou menos aqui, olha, já pegando onde está o extremo do crescimento urbano de Foz. É ali, mais ou menos, na região do Consalter. Vocês sabem ali no, como é que chama? Estrada Velha de Guarapuava. Vamos ver se... Felipe Vancher ali, isso. Ó. Cadê aqui? Vamos ver se eu acho. Aqui, né, ó. Se eu não estiver errado, eu acho que é por aqui, ó. Isso aqui é o Consalter. Aqui, assim, nós estamos a 10 quilômetros do parque, nessa faixa aqui. Então, tentem guardar isso aqui conforme eu faço o zoom no mapa, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, onde a gente está. Então, aquele cantinho ali, mantenham ele no foco. Conseguiram? Eu estou mantendo. É aqui, ó. Né? Quem conseguiu, meio ponto para quem conseguiu manter o foco. Vocês dão uma olhada, gente. Ó, isso daqui, então, são os 10 quilômetros. Aí vocês vão dizer, mas por que isso é tão importante? Eu vou lhes dizer por quê. Se nós voltarmos ali naquele local onde a gente estava... Agora eu quero ver se eu consigo. Já me perdi. Aqui. Nesse local aqui, assim, tem um empresário que está querendo fazer um cemitério. Acho que é aqui, ó, bem aqui. Ó, nesse quadrado aqui. Um cemitério parque. Ele foi no órgão municipal e o órgão municipal disse, pode fazer o cemitério, está autorizado. Foi no do Estado, no IAP, e ele disse, pode fazer, não tem nenhum problema. Muitos dos moradores, eu não vou dizer a maioria, mas a grande maioria, muitos, são contra o cemitério. Porque não querem ter um cemitério na frente da casa, desvalorização do imóvel, muitas coisas. Outra coisa, esse cemitério está muito próximo do outro que está por aqui, né? A lei municipal fala que eles têm que estar pelo menos mais de 3 quilômetros um do outro, eles estão a menos de um. E é o que acontece, como existe um parque nacional próximo, houve uma ação na justiça dizendo que quem tinha que autorizar não era o órgão do Estado, era o órgão federal. Porque esta área está dentro da zona de amortecimento de um parque que é federal. Então, quem tem que falar alguma coisa é o IBAMA e o ICMBio. Fato é que foi feita uma perícia e tudo, e foram ver, e de fato, o tal do cemitério fica dentro da zona de amortecimento do Parque Nacional. Mesmo que se fale hoje de 3 quilômetros, o parque ainda está mantendo a lógica dos 10. Aí a pergunta é, então não pode ter nada dentro dos 10 quilômetros? Como é que vai? E essas casas todas que estão surgindo aqui, aqui, ó, salvo engano, aqui tem um plano daquela Homex, que é uma empresa de fora que constrói casas, acho que 1.800 moradias só num único quadradinho aqui, assim, que eles vão fazer. Já está fazendo. Então, assim, 1.800 pessoas aqui dentro. Vai passar aqui aquela perimetral que vai ligar a região lá da rodovia no trevo das cataratas. Então, cadê aqui, onde é que a gente está? Opa, aqui, ó. Está aqui a rodovia, mais ou menos aqui assim, vai cortar 4 pistas para chegar no trevo, facilitando o acesso à Argentina e todo o desvio de trânsito. E o que acontece? Toda essa região que vocês estão vendo está dentro da zona de amortecimento do parque, inclusive o aeroporto, dentre outros. E, portanto, o licenciamento ambiental de atividades, inclusive de um hotel dentro dessa área, depende da verificação das condições que essa área está tendo. Deixa eu fazer o zoom para mostrar o parque inteiro. Ele vai quase a Cascavel, né? Ele é enorme. Os impactos que essa atividade vai ter no parque. Aí vocês vão dizer, mas é um exagero. Não é. Está tendo na imprensa recentemente uma notícia, um alerta e um pedido para que agricultores de uma região aqui, não sei se é Medianeira, para onde que está, para que eles não matem uma onça. Tem até o nome da onça. É um macho. É em Santa Teresa, que está invadindo lá as propriedades de novo, já matou alguns cachorros e está perturbando o gado e tal. Acho que eu tenho até a notícia ali, se a gente quiser ver os detalhes. Mas por quê, gente? Porque eles pegam essa onça, capturam ele, tem o nome dele lá já, até o nome da criatura, e levam ele para outro lugar. Só que ele volta. Quem tem gato sabe o que é isso. Você pega o gato, põe do lado dele e volta. Porque na cabeça dele, esse é o território dele, é a área dele. Ele é dono dessa área. Ele não tem escritura do imóvel, mas ele diz, eu sou o dono. Né? E eu acho que nós não somos meio loucos de desarmados ir lá contestá-lo, né? Falar, você não pertence aqui, né? Mas veja, a zona de amortecimento serve inclusive para isso. Ela vai impedir, por exemplo, em determinadas áreas, você pode até impedir a criação de gado para não atrair animais. E alguns vão dizer, mas isso é um exagero, é mais fácil matar essa onça para não prejudicar o criador de gado do que o contrário. É se não fosse essa área tão importante, porque se a gente fizer um zoom ainda maior, tentem contar qual é a quantidade de vegetação parecida com essa que a gente vê aqui no estado do Paraná. Tudo bem que a imagem aqui não vai ajudar muito, né? Mas aqui a gente está praticamente vendo o Paraná inteiro, aqui já é o litoral. Se a gente começar a dar um zoom e procurar, vocês vão ver que não existe nenhuma área igual a essa. Existem alguns remanescentes em alguns pontos, mas a grande parte do Paraná já foi desmatada, e assim de todas as outras regiões. Então, o que a gente tem aqui é um restante, uma pouca coisa que sobrou. Por isso que a zona de amortecimento é importante. Resumindo a história, zona de amortecimento é uma outra área extra que fica no entorno de qualquer unidade de conservação, todas elas têm, e que também tem um uso limitado. Não é que é proibido, mas ele é limitado. Quem diz o que pode ou não fazer? A administração da unidade de conservação. O pessoal do Parque Nacional é quem tem que dizer o que pode ou não ser feito no entorno. O cemitério parque eles foram analisar e, segundo eles, não há problema. Porque onde ele se localiza não vai gerar um impacto na unidade, mas eles têm que ser ouvidos, porque pode ser que gere um problema com alguma outra atividade. A cidade de Foz do Iguaçu, nós vamos ter, acho que, uma aula que eu vou falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento urbano, o estatuto da cidade, plano diretor, para a gente ter uma noção. A cidade de Foz do Iguaçu não tem nada a respeito dessa questão da zona de amortecimento. Ninguém se preocupou ainda com o fato de que Foz do Iguaçu cresce para cima do parque. Vocês já repararam que a gente está ilhado? Olhem lá. Aqui é o município todo de Foz. No sul, nós temos o Rio Paraná e a Argentina. Então, a cidade cresce até aqui e para. Para o lado esquerdo, nós temos o Rio Paraná e o Paraguai. Você só cresce até aqui. No norte nós temos o Lago de Itaipu, então você cresce até uma certa parte e já não consegue ir para lá. Aqui já é Santa Teresa de Itaipu e aqui o Parque Nacional. Então, basicamente, você não tem para onde crescer a cidade. Normalmente, uma cidade ela tem várias alternativas. Se a gente pega Cascavel, por exemplo, que está aqui para cima, ó, ela não tem limites tamanhos como o nosso para se desenvolver para vários dos lados. Então, o administrador consegue dizer para onde vai. Foz do Iguaçu, nitidamente, claramente, tem hoje dois grandes pontos de crescimento, né? A região aqui da Unila, mas também é um crescimento relativo. E principalmente essa margem aqui, é para cá que a cidade está vindo. Os novos empreendimentos, tudo está vindo para cá. Ou seja, para o parque. E a cidade não tem nenhuma relação de discussão quanto a isso. Portanto, assim, se vocês em algum momento se envolverem em algum projeto de hotéis nessas regiões, aqui nessa faixa mais próxima das cataratas isso é mais comum, né? Tomem o devido cuidado, se tiverem que trabalhar com a gestão ambiental hoteleira, para levar em consideração a tal da zona de amortecimento. E que ela vai influenciar na licença ambiental ou não do hotel. E a lógica de que cada vez mais isso seja cumprido.